Azul 4462, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 9 mais. É livre pouso pistão no zero, azul 4462. Azul 4462, informa o tráfego em aproximação 997, pela projeção não interfere com o seu pouso 990. Ok, visual contra 4462. Ok, 07, ok, chama 226 para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, até o regresso, busque o slow. 315 para o táxi, 136, voz, Galeão, 45. 3155, aguarde o instante para iniciar o táxi. O táxi lento até através do 612, aguardando. É, já lento através do 612. Fala, objeto 5729, bom dia. 5729, bom dia. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Equipe 5241 ali, mantém pista no zero. O Mike Serra Golf autorizado pouso 997, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado após o pouso, backtrack, Mike Serra Golf. Azul 4462, no solo 44, livre a pista pela direita, solo 1219. 219, livre na direita, 4462. Papatango Whisky que usa o Lu, autorizado acionamento e porta pro táxi. Autorizado prosseguir o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre 18-6, tenha um bom voo e até a próxima. Solo Salvador, boa tarde. 4462, Azul e Zona. Boa tarde, 4462, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 4462. Viu o Whisky Kilo Zulu? Antes da Juliette, até 5729. 5729, mantém a posição antes da Juliette, portão está ocupado ainda, é o 02, ok, aguarde. Tá ok, vou guardar. Confirme, Max Argo. Utilizando o táxi na medida do possível. Copiado Kilo Serra Lima, mantém as condições visuais, ingresso no corredor Caixa Preta, descida para 2500. 5241 no decolado aos 46, controle 199, decimal 35. 1935, trip 5241. Controle, boa tarde, trip 5241, transferência. Agora 6 direção para o cruzamento da 1-0. Arbor, Elefa, 35241. Autorizado o ingresso, correção, mantém a ponto de espera da 1-7, o exclusivo. Confirmando, autorizado o ingresso da 1-7, reporta alinhado e pronto, o exclusivo. O 62, tem qual a previsão de estacionamento para nós? O 4462, ingresse via Kilo, cruze o pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso no principal, ok? Seu portão será o 03, tá desocupado, ok? Tá legal, então a gente ingressa via Kilo pro pátio 3, cruze o pátio 3 e chama na saída do pátio. Salva 2, Xané, 6321, vamos na remota para o back acionamento. Autorizado, acionamento, chame táxi, o altímetro 1011, hoje é 6321. Graças, Xané, 6321. Autorizado, decolagem da pista 17, vento 120 graus, 9 nós. Romeu-Julieta Juliette, final de 3 milhas, da 7. Continue a aproximação aguardando autorização para pouso, Alfa Victor Juliette. Continue a aproximação aguardando autorização, Alfa Victor Juliette. O azul 4065, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 99. Santo 392, após o TAP 2000 pés, ajuste no 011, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. 2000 pés, reposto estabilizado, 392. Base mantém perna do vento da 17, Mike Field. Pelo. Se autorizado, vai direto para a Fadation, sem interferir com a 17. Está autorizado, é porta no solo controlado, Mike Aquilo, vento 130 graus, 79. Quilo. Quilo Zulu, decolado aos 48, controle 199, decimal 35. Alfa Victor Juliette, autorizado pouso pista 17, o vento 130 graus, 7 nós, informa o helicóptero a 500 pés, não interferirá com o seu pouso na 17. Suficiente, autorizado pouso, Alfa Victor Juliette. Autorizado, central 2500 pés, esquilo Zulu, direto do Cairo. Zulu. Manter pista no zero, correção, a linha decola pista no zero, vento 130 graus, 7 nós. O azul 4065, decolado aos 49, controle 199, decimal 35. Já, 35, ok. TAM 3155, mantém ponto de espera da 10. Ação autorizada chegada a AMAN, desça para o nível de voo 0, 060, 050, corrigindo. Desça para o nível de voo 050, na chegada a AMAN. 050? Afirmativo, passageiro 2231. Para 050, chegada a AMAN 2231. Controle azul 4065, decolando a Dael, na sua escuta, para lá direto, Dael. 4065, contato radar sul para o nível de voo 360, saída da Dael, Leda Bridge. Saída da Dael, positivo, pode levar direto, Dael? Afirmativo, azul 4065. Direto, Dael, ok. Alfa Victor Juliette, seu solo 50. O TAM 3155 ali mantém 10. 5627 decolado 51 no controle 19, decimal 35. 1935, grato, bom trabalho. Entrando aí no setor norte do pátio, após o ingresso via Juliette para o portão 02. Oi, Zulu, Juliette, portão 2. Portão 2, CNR 63, segundo acionado para o TAG, temos 90 a bordo, operando a Goiânia, com 3 horas e 50 de autonomia. O Ucha 62. 6321, vai fazer um táxi lento, inicialmente até outra vez do 62, aguardando para prosseguir, ok? Afirmativo, o azul 4462 vai seguir o nave da web que estava aguardando aí já à sua direita. Assim que ele tiver ingressado à sua frente via Juliette, só siga-o como para o portão 3, o seu, ok? Tá legal. Pode o web entrando para no 2, embora. Salvador, o gol 1649 para o táxi, está com 106 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Aracaju. É Recife, é isso? Copiou o gol? O alternado é Recife? Aracaju. Ok, Aracaju no 06 e 2 horas e 20. Tá livre o táxi, à direita no ponto de espera, torre 18-6. Boa tarde. Livre táxi pela direita no ponto de espera, 18-6-12. Eu vou no 64. Boa. Salvador, Ground, Grafina, Oxenão. 3-0-4, 5-0-5. Ocean 6314, I don't have your traffic here. Please confirm the estimated outbox time. It's gonna be 10 minutes more, but I really appreciate if you let me know which testing you are gonna do. Could you please confirm the destination and the airway? Petrolina, via Upper Zulu 20. Okay, stand by, I'm gonna check the SID, okay? I really appreciate it. Papai Romeu, Kilo, Serra Lima, após o SAP, decida para 2 mil pés, a princípio está para 4.809. O nome é 49, mantém ponto esperado no zero. 627, está presente, voa Aracaju. 627, está precisado, ele é descida 190. Já 3192, autorizado pouso pista no zero, vento no 40 graus, 8 nós, tem tráfego avistado. Ele pouso no zero, 3192. O 6321 vai observar o azul que vai ingressar no parque principal, está ingressando aí, e o senhor siga via Índia para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 186, o QNH 1011, boa tarde, agradeço a espera hoje, 6321. Control time 3155. Stand 155, check your transponder for correction 5417. Roger, we are switching equipment 5417, stand 3155. 5 e o controle 1935, corteja. 1144. Ready contact of departure, flaps at level 340, dial departure. Roger, climbing flight level 340, can we fly direct to dial position? Fly ahead dial position, turn 2155. Direct to dial position 3155, thank you. No 649, visual com a aeronave na final da 10. Após o pouso da mesma, ali mantém pista no zero, o voo no 649. Papai Romeu, Kilo, Serra Lima, desça para 2 mil pés, já ajuste no 09, autorizada final ILS, é posto estabilizado. Desça para 2 mil, autorizado para 2 mil, para a nova pista. No 649 ali mantém pista no zero. Estan 3192, solo 56, livra direita, solo 1219. Direita, solo 219. O Bruno 649, o vento 150 graus 7 nós, autorizado a decolagem da pista 10, voo no 649. Teve decolagem da 10, voo no 3192, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10. 10. Quilos do Lula e frequência para coordenação. 5541, chama Recife 1260. 260, Recife 1260. NM 3, 21 ali, mantém piscina 0. Quatro nove, decolada 58, controle 199, decimal 35. 1935, obrigado. Quilo Serra Lima, complexo na ULS, torre em 199, decimal 6. Motor Salvador, azul 465, poderia confirmar a frequência, decimal 6? Frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 133, decimal 25, azul 4065. 3251, prefiro retirar. Controle Batalha de Gol no 649, está cruzando os 2000. Gol no 649, contato radar, sua parinho de voo 240, saída da El Leda. El Leda, 240, 649. Mike Serra Golf, livre acionamento, chama pro táxi. Quilo Serra Lima, não externo, para embaixar de checado, solicita prosseguir para 197. Papa Romeo, Quilo Serra Lima, cancelado aos 1900, curva à esquerda, autorizado final da 17, reporta final da 17, o Quilo Serra Lima. Reporta da final da 17, o Quilo Serra Lima. Fox, ainda não recebo o seu modo de charge. 140 graus, 99, autorizado a decolar de pista no zero. Fox, Fox, Fox, Terra, na escuta. Não recebo o seu modo de charge, Papão de Borra, Fox, Fox, Terra. Corredores visuais, combatendo mais Papa Lima. Identificação, combatendo mais Papa Lima. Tanto 315, 315, tanto 155, contact receive, send frequency 125, decimal 1, back 123, decimal 25. Now 125 and 133.25. Está autorizado o procedimento para a passaria 2231. Passaria 231 descida para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Complexo sinal ILS, torre em 198, decimal 6. Patrulha, boa tarde, sinal 6321, transferiu. Só passando mais para a Lima e vou na Pro de TAP. Sim. 8 ou 5, na galera está? Sim. Boa tarde, parceria do 2231, na Vital, uma vida subindo. Boa Passa a área do 2231, no continue a aproximação, reportando externo, baixado, travado. É da Arbo Elétrico. 320, Arbo, 63, vamos. Siga o quilo, Romeu Oscar. Romeu Mike, Serra Golfe, mantém a ponta de espera da 97, aeronave iniciando o pouso. Boa tarde, quilo Romeu Oscar, reporte para isso. Linha e mantém Mike Serra Golf, cabeceira 97. Isso, autorizado táxi até o pátio 5, livre a pista pela direita. Serra Golfe, está pronto para decolagem? Mike Serra Golfe, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 99. Mike Serra Golfe. Passando externo, baixada travada, 2231. Passaria do 2231, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego iniciando decolagem, pistão no 7. Decimão 1 na perna, 133, decimão 25. 251-13325, gol 1649. Paredo 2231, autorizado por pista no 0, vento 1409. Livre Mike Serra Golfo, decolada 04, controle 119, decimal 35. 1935, Golfo. Vamos 755 após a identificação, desça para o veículo 00 na chegada bom. Controle, o Mike Serra Golf, corredor axé. Abarro meu Mike Serra Golf, mantém as condições visuais e corredor axé. Golf. Está autorizado a prosseguir para 2.000 pés, Mike Papalino? Desça para 2.000 pés, com a gestão 01, autorizada final ILS, reposto estabilizado, Mike Papalino. Livre descida para 2.000 pés, reposto estabilizado no ILS, o Mike Papalino. Controle, autoriza o 025 direto para o morro. Já direto morro, mais seguro. Atenção ao 2.500. Afirmativo, exceção para 2.500 pés, direto ao morro. Golf. Do 2231 no solo ao 07, livre a pista pela direita, solo 1, 219. Direita 219, 231. deixar na passarela e levar na frente. O 2231 prossiga na Alfa e Juliette para a remota 1-3. Alfa Juliette remota na 3, 2231. Terra Golf, reporta na 21 milha. Reporta na 21 milha mais Terra Golf. Oxalha MS-221, chama Recife 1260. Confirma o frequente de Recife? 1260. 1260, boa. Ocean 6314, ready to copy the clearance? Salvador, boa tarde, está na minha 314. Minha 314, boa tarde, autorização Petrolina. Ah, ok, Ocean 6314, autorizado para Petrolina, livre voo 340, pela Upper Zulu 20, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, o transponder é 5455 e o controle é 1935, proteja. Petrolina 340, Upper Zulu 20, decolando da 10, com curva à esquerda, na Momo Flock. 5455, transponde 1935, controle. Kilo Romeo Oscar, reporta na rotatória, iniciando o final da 17, o Kilo Romeo Oscar. Reportará, Romeo Oscar. Sabatango mais Papa Lima, complete na ULS, torre 1 no noite, decimal 6. Torre 18-6, obrigado. Sabatango, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, pelo corredor forte até 20 milhas, decola da 1 no 7, com curva esquerda para o corredor forte, o transponder é o 0141, controle 1935, cotejo. Ano externo, Papa Lima. Estou ingressando na final da 17, que não me ouça. Colagem no pátio 4, qual é o POB, por gentileza? Oscar, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso, Kilo Romeo Oscar. Autorizado final da 97, aguardando o Romeo. Guerra. Bono 396, ação de identificação, autorizado de chegada à Mari, desça para o nível de voo 050, da presente voo ITAP. 050, da presente voo ITAP. Bono 755, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil, 1 na 09, agora 7. Controle de amador, boa tarde, 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5